andar sem humilhar ninguém. É assim que eu quero ser, assim o cara é melhor. Não, melhor do que ninguém, mas o melhor que eu puder ser. O tempo passa e tudo muda e você tem que entender que existem vários caminhos, escolha um pra você. Você tem o dom da voz, você tem o poder de prosperar, de evoluir e de fazer acontecer. De prosperar, de evoluir e de fazer acontecer. Entenda como se comportam os homens. Não se respeita e não se tratam como irmãos. Pois quase tudo gira em torno de poder. E sufocado eu me liberto nessa canção. Então faça o que te pede fazer. Busca evolução e se liberte. Não, não, não fica aí perdido no espaço. Pois fica só reclamando é muito fácil. Fácil, fácil, fácil. Você nasceu pra brilhar, o sol está em suas mãos. Livre eu vivo, livre eu sou. Livre eu vivo, livre eu sou. Camisa 10, joga bola até na chuva. Eu não sou envolvido, mas meu papo não faz curva. Cê sequer imaginar o que viria ser melhor. Sólido na volta, por cima eu vou com tudo. Pode anunciar e convidar todo mundo. Nessa vida eu quero amor, paz, sossego e liberdade. Charlie Brown, Juliano invadindo a cidade. Na vida eu quero amor, paz, sossego e liberdade. Charlie Brown, Juliano invadindo a cidade. Na vida eu quero amor, paz, sossego e liberdade. Charlie Brown, Juliano invadindo a cidade. Livre eu vivo, livre eu sou. Livre eu vivo, livre eu sou. Camisa 10, joga bola até na chuva. Eu não sou envolvido, mas meu papo não faz curva. Cê sequer imaginar o que viria ser melhor. Sólido na volta, por cima eu vou com tudo. Pode anunciar e convidar todo mundo. Nessa vida eu quero amor, paz, sossego e liberdade. Charlie Brown, Juliano invadindo a cidade. Na vida eu quero amor, paz, sossego e liberdade. Charlie Brown, Juliano invadindo a cidade. Na vida eu quero amor, paz, sossego e liberdade. Charlie Brown, Juliano invadindo a cidade.